Começando Nerd Patriarca no ar, e hoje vamos falar de Akira. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Problemas nas escolas, políticos corruptos, moleques zoando de moto a noite inteira. E o toque é o caralho, isso aqui é Brasil, porra. Hoje eu tô aqui com o Everton. Que eu queria uma moto igual a do Kaneda. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu não sou Akira. E hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu queria aquele raio laser que o Kaneda rouba. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Tetsuo! Kaneda! Tetsuo! Tetsuo! Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de Akira, esse clássico da animação japonesa. Resolvemos falar desse do filme. Hoje a gente vai focar no filme. Obviamente, algumas pessoas aqui leram o mangá, quer dizer, uma pessoa leu o mangá, então vai ter um pouco de comparação. Eu tentei ler um começo ali, mas eu não li tudo. Mas enfim, vamos falar de Akira, o filme que foi lançado em 16 de julho de 1988, que completa 30 anos nesse 2018. Então vamos falar da obra de Katsuhiro Otomo, que foi primeiro lançado em mangá em 20 de dezembro de 82 até 25 de junho de 90 pela Young Magazine, e foi adaptado pro filme em 1988. Com direção também do autor do mangá, o Katsuhiro Otomo, e o roteiro foi escrito por ele e pelo Izu Hashimoto. Aqui no Brasil, chegou em 1991. Agora não tenho certeza se foi. Ele chegou pela editora Globo, o mangá, e o anime chegou pela Bandeirantes. Passava pela Bandeirantes, mas eu achei que foi a distribuidora, né? Do anime. É, o filme no Brasil também. O anime chegou distribuído pela editora Europa, no caso, VHS. E aqui, antes de chegar o mangá, chegou primeiro a versão quadrinizada dele, que foi lançada nos Estados Unidos pela Marvel, que era a versão que a Globo lançava aqui no Brasil. Que deve ser uma nota hoje em dia, se a gente for procurar pra comprar, né? Algumas até são, porque ela foi publicada continuamente do número 1 até a edição número 33. E depois, por um problema com o material vindo do Japão, ela ficou 4 anos fora de catálogo. Então, os números finais, do 34 ao 38, são os mais caros de achar. Então, acaba encarecendo a coleção toda. Os outros primeiros você até consegue de forma mais barata. Muito bem, eu não vou comprar essa versão, vou comprar a nova versão que está saindo pela Panini. E justamente em comemoração pela JBC, desculpa. Saindo pela JBC agora. Mas agora eu quero os comentários iniciais. Primeiro, assim, como é um anime clássico e que talvez seja a porta de entrada de muita gente pro anime e pra animação em geral, o que vocês acham do filme Akira, da obra Akira, e também o primeiro contato de vocês assistindo ele? Vocês lembram quando vocês assistiram pela primeira vez Akira? Pô, cara, eu lembro, hein? A primeira vez que eu assisti Akira, na Bandeirantes mesmo, se eu não me engano, é aquilo, né? Geralmente a gente tinha costume de assistir, de acompanhar os animes cotidianos, pô, Cavaleiros, Dragon Ball, aquelas coisas que seguem aquele padrão. E a primeira vez que eu assisti Akira, caralho, eu me impressionei muito. Em primeiro lugar, porque ele não nega fogo quando precisa mostrar sangue, tripas e morte. É um anime bem explícito. E na verdade, é uma animação totalmente diferente do padrão, né? Traz aquele negócio de conflito político. Por mais que eu não entendia quando eu era moleque, mas, pô, você vê que é uma história mais pesada, uma coisa diferente do que você tem costume de ver, do herói salvando a princesinha. E falando da obra em geral, pô, a qualidade gráfica, os efeitos, a história em si, enfim, as músicas, pô, eu me apaixonei, eu achei foda pra caralho, e foi uma animação que me marcou pra porra, velho. Eu gostei muito quando assisti. Me impressionei muito, mas gostei muito. Vamos lá. Minha primeira experiência com Akira foi meu pai alugando o VHS, na verdade, quando era pequeno. É, eu acredito que ele tenha alugado porque ele achou que era um desenho infantil, tá ligado? Sei lá, viu? A capinha, desenho infantil, beleza, vou levar pro Sanders assistir. E aí, quando ele botou, não era bem aquilo, né? Era meio... é um pouquinho pesado. Mas, assim, pra mim, na época, eu não entendia porra nenhuma. E pesado pra cacete, sangue pra todo santo lado, né? Meu pai até deixou assistir, mas eu assisti com aquela cara de ok, não tô entendendo o que tá acontecendo. Tô alegre porque a animação é legal. Aí depois que a gente vai crescendo, vai, pega o gosto por anime, vai assistir outras vezes, aí então acho que a gente entende um pouquinho melhor, mas no primeiro momento, totalmente perdido. A minha experiência foi parecida com a do Sanderson, porque eu lia informações sobre o Akira em revistas, né, que a gente consumia na época, e aí eu enchi o saco da minha mãe e falei, aluga, aluga, aluga, até que um dia ela alugou, e eu já falei, que minha mãe, assim, não tinha problema com o que eu assistia desde que eu fosse dormir cedo. Então, assim, eu aluguei isso pra ver, eu assistia durante o dia, nunca teve problema. É, eu acho que o que me ganhou primeiro ali é muito da animação, cara, porque ela é muito fluida. Isso sem conhecer aspecto técnico nenhum, você percebe que ela era uma animação diferente daquelas que a gente assistia na TV todos os dias. Então, isso já foi suficiente pra cativar a criança. E depois, mais velho, a gente vai aprendendo outras coisas, tem outras experiências de vida. Por isso que acho que ficou tão marcado assim na minha memória. A minha experiência é mais ou menos parecida com a do Ivaldo, né? Que o Ivaldo também assistiu a primeira vez na Band, né, Ivaldo? Exatamente, assisti na TV também, na Band. Eu não assisti ele na Band, eu assisti trechos apenas e sempre eu pegava, eu já tinha começado e eu sempre tive essa sensação de tipo, ah, quando eu for assistir aquilo, eu quero assistir, pegar e assistir do começo ao fim, sabe? E eu só fui fazer isso realmente há pouquíssimo tempo, há uns 2-3 anos atrás só, que eu peguei e assisti a primeira vez aquilo. E foi uma experiência boa, porque ser mais velho, assim, eu já tinha uma cabeça melhor, já entendi melhor a história, já entendi melhor, já conheci outras obras, né? E dá pra você já categorizar o Akira como uma obra-prima dos animes, né, cara? Porque realmente é. E não só como anime, como filme também. É um ótimo filme também. Isso é verdade mesmo. Tanto que ele é reconhecido mundialmente e é fonte de influência de muitas das coisas que a gente vê. Por exemplo, a gente fala que Matrix é muito influenciado por Ghost in the Shell. O próprio Ghost in the Shell já era influenciado por Akira. Então, assim, é uma obra que já tá aí há muito tempo e parece que não vai parar de ser influência para novas produções tão cedo. Eu acho que se a gente falar que é uma das obras mais influentes da cultura pop em geral hoje, do que sai e do que foi lançado, obviamente, depois que ela foi lançado Akira, não seria mentira. O universo cyberpunk, principalmente. É, e não é, cara. Ela tá em tantos ramos da cultura pop. Você pega, por exemplo, um rapper, que é o Kanye West. Ele tem um clipe da música Stronger que é basicamente uma homenagem ao filme do Akira. É verdade. Ele veste as mesmas roupas, tem a mesma ambientação, tem os mesmos takes, os ângulos de câmera são muito iguais, cara. E ele já tá fazendo... Sim. Ele tá fazendo o papel do Tetsu, né, no clipe dele, praticamente. Sim, exatamente. E o meu primeiro contato com Akira também foi assistindo pela Bandeirantes e também assistindo meio picado. Eu acho que eu cheguei a assistir na Bandeirantes inteiro, mas também não tinha aquela noção do que era o todo, né? A gente fica preocupado mais com a violência e com a cena de ação do que entender o filme como um todo, né? Mas é um filme que, lógico, né? A gente tá assistindo ali criança, te choca, você fica impressionado, mas você consegue ver a diferenciação dele em termos de animação. Isso fica muito nítido na hora que você tá assistindo. Parece que o negócio é anos luz na frente do que tá saindo ali. E assistindo depois, assisti um tempo atrás, assisti agora recentemente pra gravar o podcast, eu fiquei muito impressionado, primeiro com o aspecto técnico do filme, com a animação e com o que eles conseguiram fazer naquele ano. Eu acho que ali o filme, além de influenciador por conteúdo de mídia do que vai sair depois também, com certeza ele deve ter sido influenciador, parte técnica também desses animadores e todo mundo que trabalha na indústria japonesa, não só na indústria japonesa de animação, como a indústria de animação em geral. Realmente, o Akira é uma obra muito além do seu tempo, porque, pra você ter uma ideia, fazendo uma breve pesquisa aqui de coisas que eu não lembrava sobre o filme, você percebe que, primeiro, ele foi um filme com orçamento absurdo pra uma animação. Na época custou 10 milhões de dólares, quer dizer, ninguém fazia animação com esse valor. Ninguém fazia animação, de fato. E um filme com esse valor, ele era considerado um filme grande. Você tem, na composição do filme, mais de 160 mil imagens únicas, cara. Você sabe o que é isso? É você fazer a imagem que vai dar animação, né, que vai ser processada e vai gerar animação. Um filme de animação normal chega a ter um texto disso só. Sim. Então, assim, é muita coisa. É um volume de informação muito grande. Até hoje em dia, isso? A quantidade é um terço até hoje em dia? Não, na época. Hoje, com computador, é um livro totalmente diferente, mas aquilo eram quadros pintados à mão, cara. Entendi. Os cenários, principalmente, né? Sim, e os cenários, cara, porque você observa que conforme vai passando a animação, e elas passam quase toda a noite, você vê mudanças que parecem bestas, mas assim, o cara tinha que pegar um quadro e pintar, sei lá, um prédio, 99 janelas. Na sequência seguinte, ele tinha que pintar a centésima janela. Então ele tinha que pintar 99 num quadro, 100 na outra. Imagina isso que você vai fazendo a rolagem do filme. Você tem que pintar isso prédio a prédio, quadro a quadro. Cara, é um trabalho que eu não consigo imaginar o volume que é. Isso que o Anderson falou é foda, que, cara, e eu tava também. Eu também fiz uma pesquisa, tava vendo. Tipo, geralmente as animações e tal, tem aqueles pixels, os frames, né, que eles usam pra poder passar as imagens. Além de ter todo o trabalho, que foi o que o Anderson comentou, de ter que pintar quadro a quadro de cada imagem, de cada momento, cada movimento, eles usaram a questão de frames por segundo, eles usaram 24 frames por segundo pra fazer as animações em si. Por isso que é muito fluido, muito, muito fluido mesmo na questão de movimento. E na época, os filmes da Disney, que fziam aquelas animação e tal, e o caralho, usavam 12 frames, cara. Ou seja, os caras conseguiram fazer um filme que tinha mais qualidade de tudo que a Disney tinha lançado até aquele momento. É, isso mesmo. Eles fizeram o filme inteiro com 24 frames por segundo. A Disney, ela fazia 12 e fazia 24 só em cenas de ação. Só não era necessário ter uma maior fluidez. O Akira foi feito o filme inteiro em 24 frames. E tinha a questão das cores também, né? Que eles usaram, sei lá, mais de 300 cores diferentes. Criaram mais de 50 só pro filme. Foram usadas 327 cores ao longo das filmagens, sendo que 50 foram criadas só pro filme. Por quê? Porque a maior parte da história se passa à noite. Então é onde você precisa ter uma maior variação de cor para poder mostrar a movimentação dentro de um cenário. É, e legal que uma dessas cores, ela tem um nome. Ela se chama Akira Red, que é justamente o tom de vermelho que é usado na moto do Kaneda. As outras eu não sei as os nomes porque eu não fui atrás, né? Eu não vou decorar mais 40 cores. Você vai decorar todos esses nomes de cores, realmente esse é um trabalho muito profundo. Cara, é só colocar Akira na frente. Akira Red. Akira Blue, Akira Yellow. Akira Black. São basicamente o grupo Power Rangers, né? Akira é mais louco que o Batman preto. Os Akira Rangers. Os Akira Rangers. Porra, mas é interessante porque assim, eu sou leigo nesses quesitos técnicos, eu acharia que pelo fato do filme se passar na maior parte de noite, isso foi feito de forma proposital para que eles justamente tivessem que usar assim, um espectro de cores menor, né? Pelo que vocês estão falando, não, eles tiveram até que criar cores para realçar a movimentação de noite. Muito foda isso, né? Porque pelo que parece, eles escolheram o caminho difícil, então. É, então, e principalmente porque assim, historicamente, na animação, evitava-se fazer muitos cenários à noite, justamente por causa dessa dificuldade de cor. Verdade. Por causa da dificuldade de luz e sombra. Então é muito mais fácil você fazer uma sombra durante o dia, que basicamente é uma cor e um pouco mais escurecida, do que você fazer à noite, onde você pode ter numa mesma cena, você ter um tom de preto, aí ele vira um púrpura, aí vai virando azul, ou seja, ele vai ganhando uma amplitude maior do que tem durante o dia. Então, geralmente, eles evitavam fazer à noite. Esse negócio da animação também é interessante de ver, que além de ser muito fluida, você percebe que ela é meio como se fosse viva mesmo. Porque assim, o que eu penso no background, por exemplo, tem o personagem principal e tem o background das pessoas em volta, né? Geralmente, se você vai ver um anime, os caras são uns bonecão parado, só tem um movimento, né? No Akira não, no Akira, se você prestar atenção, cara, todo mundo tá fazendo um gesto, um movimento específico e tal. Cara, isso é muito da hora. É uma animação muito bem feita, cara. Você pode ver um exemplo disso logo no começo, a cena do tiroteio, que tem aquele rapaz protegendo o Takashi. Você vê que cada tiro é uma movimentação diferente do personagem. É como se ele fosse uma pessoa, né, sendo atingida diversas vezes. Não é o padrão de gerar uma imagem e repeti-la conforme for necessário. Pô, verdade, cara. Bem lembrado. E o legal é que se você pegar nessa época, você tem várias obras interessantes, legais. Por exemplo, eu que sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Saiu o filme do Batalha dos Deuses, saiu A Lenda dos Defensores de Atena. Você tem ovas do Pet Labor, você tem ovas do Appleseed, você tem estreou o anime do Samurai Warriors ou Ronin Warriors nessa época, dentre várias outras animações. Por sinal, uma delas, muito famosa, tá? É Crying Freeman, que comentamos no nosso podcast 58, cagada ensaiada, live action de anime. Isso sim é uma informação boa. Isso sim é uma informação importante. Não pode deixar de passar. Mas enfim, se você pegar muito dessas animações, entra total o que vocês estão falando. Você vê na paleta de cores, ou muito na questão de movimentação, é um pouco mais parada. Tem muito de você pegar personagens bonecões que não fazem nada. Ou, por exemplo, saiu um filme do Gundam lá, Mobile Suit Gundam, o Char's Counter-Attack. E você vê essa pegada de lutar no espaço e, tipo, a iluminação fica esquisita, a cor fica um pouco esquisita. Muito característico de você olhar e falar, puta, esse anime é classicão, é antigão. Que vem muito da qualidade, independente de você ver a história ou não. A gente tem muito costume de fazer isso às vezes. Só que o Akira, velho, ele quebrou muito disso na questão da qualidade geral da animação. Quebrou muito, destoa muito. Se você colocar essas animações de um lado pra pessoa assistir e Akira, a pessoa vai falar, meu, isso aqui é uma coisa recente, acabaram de fazer isso aqui. É que o Akira, parece que pegaram o Akira realmente pra ser um divisor de águas e ser uma obra-prima mesmo da animação, né, cara? Porque é que nem o Anderson falou, pô, investir investiram muito, cara, nele. No, 7 empresas gigantes do Japão que se juntaram no projeto, sabe? Então, realmente parece que eles pegaram e falaram: ó, a gente vai fazer uma coisa muito boa aqui. É o trabalho da vida, né? Tanto que o cara, que se você pega o autor do mangá que se adapta, que vai adaptar a obra, que se baseia a obra, você já tem a intenção de fazer algo grandioso, né? E os caras vão poupar esforço pra ele, é o trabalho da vida deles. E 88 também, Valdo, saiu, não sei se vocês já assistiram, O Túmulo dos Vagalumes, que é do Estúdio Ghibli. Pô, filmaço, né? Um dos filmes mais tristes da história do cinema. Mas, caralho. Outra animação fantástica. Também outra animação espetacular, que saiu no mesmo ano. O Akira, além dessa parte toda técnica de animação, também tem vários outros detalhes, né? De trilha sonora, por exemplo, que foi feita sem ninguém assistir nenhuma cena do filme. Compositor, que eu não tenho o nome aqui, ele compôs a trilha sonora inteira do filme sem ter assistido nenhuma cena, né? E eles criaram, falaram, deram a ideia pra ele criar essa trilha sonora baseado como se fosse em 2019, pra ele imaginar o ano de 2019 e criar sons sintéticos e coisas que remetessem a um futuro distópico, sem ele ter visto nenhuma cena do filme. E depois eles pegaram esses sons e editaram ali no filme. E é impressionante. Quando eu li, eu não sabia disso, eu fiquei impressionado como eles... O cara criou esses sons e os caras conseguiram encaixar tão bem dentro do filme. Caralho, então, aí eu não sei se eu fico impressionado com o autor da trilha sonora em si ou com os editores, cara. Que é muito foda, né, cara? Porque é um trabalho do caralho. Porque imagina, cara. Muito foda o fato do cara ter feito a trilha sonora sem ter visto nada. Mas até aí, ok, ele pode usar a imaginação dele usando o contexto que foi passado agora. Imagina os editores pegarem aquilo e ter que lapidar, encaixar cada parte específica em cada cena. Porra, mano, é um trabalho de filha da puta, hein, velho. Eu sinto pena dessa equipe, mano. Deve ter feito hora extra pra caralho, velho. Pelo amor de Deus. Deve ter demorado. Pô, se você se impressionou com isso, vai procurar pra você ver o que eles fizeram na questão da dublagem, velho. Eles fizeram um sistema completamente diferente, velho. Eles fizeram primeiro o cara narrar o texto, falar o texto, pra depois encaixar a imagem ao áudio do cara falando, velho. Não é o contrário, que nem faz hoje em dia, que você pega a imagem e faz o áudio em cima. É o contrário, os caras fizeram o contrário. Tipo, eles tentaram ser pica em tudo. Tipo, vamos fazer tudo mais difícil. Geralmente, muitas animações hoje em dia são assim, na verdade. Os caras fazem a dublagem primeiro e depois montam a animação em cima. É, esse costume ele é mais comum no mercado americano. No mercado japonês, eles faziam primeiro a animação e depois entravam com o trabalho de voz em cima. Ele inverteu a adotou meio que o estilo americano de trabalhar. O texto foi orientado, né, pelo diretor. Foi feito todas as entonações, tudo bonitinho, igual no mangá. E aí a equipe de animação, ela tinha um visual da voz do personagem, do ator que estava fazendo a voz, e animava em cima. Então você pode ver que muitas partes da animação, o personagem fala, o movimento da boca é muito condizente com o movimento real. Do que só simplesmente a boca se mexer por um determinado período, sei lá, 2 segundos para dar uma fala. Então isso deve ter dado muito trabalho de fazer. Puta que sem saiu. Computação. Porque hoje você tem captura de movimento, é mais fácil. Sim, naquela época. É verdade. Acho que isso só demonstra que o filme já foi feito visando um mercado maior que o japonês apenas. Além de ser uma obra revolucionária em termos de história, de conteúdo, também parte técnica, e talvez até com visão de marketing mundial, como cinema mesmo, de distribuir a obra além do Japão. Porra, mas é verdade, porque se você parar pra pensar, todo mundo que tá aqui no podcast hoje assiste ou assistiu anime durante o período da vida. Gosta do estilo, gosta de anime animação japonesa. Eu não. Mentira. Pode continuar. Não, eu não sou esses otaku. Mesmo que fosse o caso de você não ser um otaku gordo que tudo, provavelmente você conheceria o Akira. Porque todo mundo que você fala claro. Assim, Akira, porra, quase praticamente todo mundo assistiu. Então eles realmente falaram, porra, não quero mirar só no nicho. Eu quero que todo mundo assista essa porra, porque todo mundo vai achar que essa porra é muito foda. E cara, a moto do Kaneda é um ícone da cultura pop, né, cara? Sim, então. Sensacional, cara. Inclusive, ela foi usada muito como referência pra capa da edição nacional, que a edição americana usava uma outra capa, a Globo não gostou, e aí eles pediram pra um artista lá da Globo redesenhar a capa, ele pegou justamente aquele frame do Kaneda sentado na moto, cara, e aquilo ali virou um clássico, não tem como, é inegável. E eu não sei como não fizeram essa moto até hoje, né, caralho, Fizeram. Fizeram? Tem um monte de coisa. Tem modificações, cara. Mas tem um japonês que fez a moto de verdade. Ele gastou, sei lá, 220 mil reais. Era um engenheiro. E a moto é 100% funcional. Ele atravessou o Japão com ela. Chama Masahi. Caraca. Masahi Teshima, o cara, da cidade de Fukuoka, no Japão. O cara criou a moto. Caraca. A moto ficou foda. Ficou perfeita. E ela é totalmente funcional. E atravessou o Japão com ela. E só pra eu não deixar passar, o nome do autor da música, trilha sonora do filme, é o Shoji Yamashiro. Grande Shoji Yamashiro. Ele que fez esses sons sintéticos de 2019, sem saber como seria 2019, obviamente. Pra finalizar essas inspirações aí que vem do Akira, né? Até a SNK não aguentou, né? Pegou o Tetsuo e criou um personagem baseado nele pro Tekken Go Fighters também. 99, não é? É o 2001. É da saga do Ash, né? Isso, que é aquele K49 lá. Tem o K, tem a Kula, tem o K99, tem esses personagens aí. E o cara é o Tetsuo todinho, velho. Muito foda. Só pra não deixar passar, recentemente, jogador número 1, saiu o filme adaptando do livro, tem a moto do Kaneda lá, aparece uma boa parte do filme e remete muito à cena inicial do filme, né? Toda aquela corrida, aquela corrida e a personagem usando a moto do Kaneda realmente é muito, muito foda. Pra confirmar como é um ícone da cultura pop, já que a história dali do filme fala sobre ícones e coisas que ficam marcadas na cultura dos anos 80, 90. Olha o jabá, Vinícius. Eu ia falar agora. Como seria bom que existisse um podcast que fizesse um cast sobre jogador número 1? Que pena que não tem. Será que tem, amigo Vinícius? Claro que tem. Nerd Patriarca, episódio, eu não sei o número. 56. Oh. Que bom! Fudeu meu jabá! Fudeu meu jabá! Fudeu pra mim! Eu tava obrigado, eu amigo, fazer. Filho da Eu ia fazer. Eu cara. Acertei o nome do podcast! Eu ia fazer. Tá, perfeito, Valdo. Cada um tem o que merece. Eu ia te ajudar. Perfeito. É porque os nossos fãs sabem melhor, entendeu? Tipo o Anderson. Oi? Quer dizer que você não é fã, né? Eu sou fã. Eu sou fã, só não tenho boa memória. É diferente. Mas em termos de bilheteria, vamos voltar para a Akira, já que vocês me desmolarizaram mais uma vez, né? Você faz isso sozinho, gente. O filme, como eu falei que ele já visava um mercado maior, ele teve uma muito boa bilheteria, né, na época. O orçamento de 11 milhões, ele conseguiu bater, acho que ele fez, na época, 50 milhões de dólares, mas parece que não fez nada, né, mas é bastante dinheiro pra eles na época. Mas, em todos os relançamentos, que já teve diversos países, muitos países mesmo, desde a época de lançamento até hoje, vira e mexe, você tá ali, daqui a pouco aparece uma comemoração de Akira e vai pro cinema, parece que já fez mais de 500 milhões de dólares. Puta que pariu. Pro filme que gastou 10. Então, todo o planejamento do Akira foi muito bem feito, né? Esse é um planejamento que realmente funcionou em todos os critérios. Kaneda! Tetsuo! Kaneda! Tetsuo! Oi! Kaneda! Tetsuo! Mas vamos falar um pouco da história desses personagens que a gente tanto gosta, né? E que tanto fizeram bem para a nossa juventude. Vocês gostaram dessa frase? Não, né? Não. A história se passa em 2019, na Neo Tóquio, que está em ruínas, né, devido à Terceira Guerra Mundial. E o Exército em Segredo desenvolve lá um experimento com alguns indivíduos para controlar um tipo de energia, né? Que eles chamam de energia absoluta. É energia absoluta, né? Que eles chamam? Brio. Que brio? Energia. Tá. Absoluta. Não, não é brio, não. Brio? É a energia que os nazistas buscavam. Que os nazis queriam, né, cara? Eu pensei que eu tinha perdido uma parte muito importante do filme. É, eu também, que caralho. Que hora que falaram brio? Tipo, eu acabei de assistir o filme mesmo, e não ouvi brio, caralho. O nosso protagonista da história é o Kaneda, que é um jovem membro de uma gangue de motociclistas, que tem uma rixa inicial ali com os motociclistas palhaços, e... Liderados pelo Palhaço Mor. Pelo Palhaço Mor. Coringa. Pelo Coringa, é verdade, o nome dele é Coringa. Ai, cara, a gente tem que explicar tudo. Caramba, você queria que eu lembrasse o nome do chefe dos palhaços? Eu não vi o filme, pô. Eu vi, mas eu caguei pro chefe dos palhaços. Caralho, eu caguei. Caraca, você tá virando o nome do cara. Que sujo. É? O Ivaldo sabia, né? É Coringa, tava lá. Ele falou, oi, eu sou o Coringa. É lógico. Agora todo mundo sabe. Que mentira esse lavado. Deixa eles, Anderson. Eles não... Eles não têm o nosso nível. Se vira, cara. O Kaneda é o líder dessa gangue e tem um amigo de infância que é o Tetsu, que no começo do filme sofre um acidente, né? Atropela um menino um pouquinho estranho. A partir Ele quase atropela. Quase atropela. Esse acidente é justamente pra não atropelar o garoto. E a partir daí o filme começa a sua jornada. É, dedo no cu e gritaria. Muita gritaria. Bastante. Teve isso no filme? Não teve. Acho que eu enganei de filme mesmo. Acho que eu peguei aqui na Netflix outro filme, outra animação, porque eu não vi. O cara pegou o dedo e Kaneda! Pá! É que o Anderson tá lembrando do podcast que a gente gravou recentemente do Batman. É Akira versão E misturou um pouquinho as coisas. Será? Talvez. Mas eu acho que a sequência inicial do filme, aquela. Primeiro a gente tem a explosão, né? Que é icônica, aquela explosão, remetendo a tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, o período que o autor não viveu, mas estava muito próximo de viver, e todo o período caótico japonês ali, do momento, talvez Guerra Fria, e o medo de acontecer alguma coisa assim novamente. É uma cena icônica já, aquela inicialmente do filme, já a explosão. E depois já tem a corrida, eu acho que ali já mostra que é muito diferente. Aquela corrida é muito bonita, é muito bem feita, cara. Ali já o cara já fica impressionado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Pô, é uma das melhores cenas, velho. Muito foda, muito bem feita. E entra toda a parte da fluidez que a gente comentou, né? Pô, foda demais. Só não é muito violenta, né? Não tem muito sangue, assim, não tem muita morte. O que eu acho muito foda dessa corrida é aquele rastro de luz que eles vão deixando, sabe? Eu achei muito bem feito, muito cara. Muito bem feito, velho. É muito legal. São a técnica de animação que eles usaram, né? Ou então, um aspecto que eles usaram ali pra mostrar como era fluido e dar mais uma dinâmica maior, né? Realmente, aquele rastro de luz parece uma coisa imbecil hoje em dia de fazer, sei lá. Mas é uma ideia que funciona muito bem e fica muito bonito de assistir. E tem uma cena clássica, né? Talvez uma das mais icônicas do filme inteiro, né, cara? Que é uma cena simples no contexto, né, da história, mas é clássica, que é o Kaneda, aquela viradinha da moto do Kaneda, né, cara? Claro. Acho que todo mundo, quando fala de Akira, lembra exatamente dessa cena. Quer dizer, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é essa. Mas no filme não significa muita coisa, né, cara? Mas eu acho que essa é a imagem que tá na capa da edição brasileira, né, não, Anderson? Você me corrige aí, cara, ou alguma coisa muito parecida. Do filme? Depende do filme, cara. Não, pelo menos essa imagem do Kaneda virando a moto, assim, não é essa imagem que aparece na primeira edição brasileira? Não, é uma que tem pouco antes, que é quando ele... Aquela que ele sai do bar e ele senta na moto, aí a moto dá logo antes dele arrancar, sabe? Ah, tá, tô ligado. É um pouco antes, é aquela cena que ele senta na moto ali, aí virou a capa da edição nacional. Inclusive, essa cena do arranque também é sensacional, que ele dá uma empinada na moto, aí começa a sair faísca, assim, dos raios de eletricidade. Cidade, muito bonito também. É toda uma sequência, além de bonita esteticamente, que apresenta os personagens e já te conecta com eles de alguma forma, né? A gente já se conecta com o Kaneda, que é o protagonista do filme. E o que vocês acham do Kaneda? Vocês gostam dele? Como vocês veem a construção dele durante a história? Porque pra mim, eu já vou adiantar, é um dos melhores protagonistas que já existiu, com certeza. Ele não é da família Seiya. Nossa, tinha que tocar no nome do Seiya. Coitado do Seiya. Mas eu concordo com você. Além dele ser um dos melhores protagonistas, ele é um cara muito foda, porque ele é líder da gangue, faz a zoeira, tem um time cômico bom, básico, e, meu, é o cara que toca o filme pra frente, junto com o Tetsui, toda a sua... Tudo que acontece com ele. E, cara, fecha muito bem, não precisa ter estereótipo de anime dele ganhar um mecha gigante, ou ficar com o cabelo dourado, ou virar um macaco. É um cara normal que vai atrás do amigo dele, que, tipo, demonstra que ele tô com raiva de você, vou dar na sua cara, mas você é meu amigo e eu quero te ajudar de alguma forma. E isso vai construindo ao longo do filme e é muito foda, cara. Ele consegue levar isso de início ao fim, entendeu? Mesmo ele sendo o líder de gangue, ele não é aquele cara filha da puta que manda em todo mundo. Ele se preocupa com os membros da gangue dele e você compra isso, velho. Aí você vai com ele do início ao fim. Muito foda a construção desse cara. Eu admito, assim, que no começo, eu acho que a primeira vez que eu assisti, no começo eu fiquei um pouco, sei lá, eu falei, ah, sei lá, esse cara é meio chato porque ele fala muito alto, ele grita demais, mas ao longo do filme, ele vai tendo uma escala de evolução muito legal, que você aprende a se importar com ele. Hoje a gente já sabe, já se importa de cara com ele, mas no começo assim foi um pouquinho complicado, pra mim pelo menos. Ó. Se o Kaneda é o protagonista, a gente tem ali, que a gente comentou no começo, o Tetsu, que cara, ele, não sei, vocês enxergam ele como antagonista do filme? O rival, o vilão? É antagonista, né? Não vilão. É, mas ele acaba sendo mais por questão das circunstâncias do que por um próprio caráter do personagem. Ele acaba sendo envolvido numa trama muito maior que ele. É, assim, então. Foi algo que ele deliberadamente planejou fazer. Eu acho que eles colocam outras figuras durante o filme mais como a figura do vilão do que propriamente ele, entendeu? Ele é uma parte da história, que nem você falou. É o cara que é a ponta de lança, é onde desembocou tudo. Mas ele tem a figura mais de antagonista, de rival, que, querendo ou não, é aquela disputa besta adolescente que leva tudo isso também, né? Pela personalidade do cara. É, porque claro, ele desde o início do filme, você nota que ele tá ali, é amigo de todo mundo, mas ele tem aquela coisa com o Kaneda de tipo, pô, tô sempre em segundo lugar, pô, você sempre vai me ajudar, você sempre vai estar aqui, e você vai querer sempre mandar em mim, não sei o que lá. E tem todo da vida do personagem, de como ele chegou, de como eles se conheceram. Então, a partir do momento que ele descobriu que tinha um poder de um deus, e viu tudo que tava acontecendo em volta dele, tudo que estavam querendo fazer com ele, ele falou, ah, quer saber? Que se foda, eu vou pegar isso aqui e vou usar, cara. Vou mostrar que eu sou de verdade. É, como personagem ele é bem legal, sabe? Ele é um personagem legal, só que ele é chato pra cacete, ele é um babaca do caralho, né, cara? Muito. Mas como personagem, no contexto da história, eu acho ele bem da hora como constrói ele, né? Ele querendo ser o cara que vai dominar, sabe? Ele tem um pensamento bem simplório, né? Ele pegou um mega poder e falou, não, agora eu vou ser o dono de tudo, né, cara? Uhum. Mas, na verdade, muitas das coisas também ele tava sendo influenciado, né, cara? Também. Pelo poder do Akira, né, cara? Sim, sim, sim. É, o que eu achei da hora foi justamente, tipo assim, quem são os vilões que eles tentam demonstrar? É a corrupção, o exército, o governo em si, o controle religioso, eles juntam tudo pra no final chegar nesse carinha. E eu concordo com o Everton, ele é um puta de babaca, na verdade. Ele é legal, mas ele é um puta de babaca. É o sistema, a culpa é do sistema. A culpa é do sistema, isso aí. Mas quer ter raiva de alguém? Mas é mesmo. Vocês querem ter raiva de alguém? Vocês têm que ter raiva daquele político com cara de rato baixinho. Porque ele é um filho da puta. Sim, esse sim. Esse você pode dizer que é um dos vilões, né? Que é o porra do político corrupto, que tá um pouco se fudendo pro que tá acontecendo fora, só quer saber do dinheiro. Tipo, alimenta a revolução, né? Uhum. A única coisa que eu achei interessante da parte dele é que dá pra você entender que, assim, por um lado, as pessoas, elas veem o Akira como um salvador, quem vai trazer uma nova esperança, ou enfim, que vai ajudar em alguma coisa. E aquele cara chegou e falou, ah, pô, não vejo a hora do Akira chegar, e quando isso acontecer ele vai vir, vai limpar essa porra toda, vai fuder com essa escória e foda-se, a gente vai usar pro jeito que a gente quiser e pronto. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Cada um tem a sua motivação. Tem uma cena que eu acho bem, bem legal pra explicar isso do sistema, que é a reunião de todos aqueles caras que comandam, tem o coronel, tem esse velho cara de rato, que eu esqueci o nome do personagem. Nezu. É o Nezu? Nezu. É. Isso, que em japonês significa exatamente isso, rato. E tem todos aqueles outros personagens, cada um discutindo, né? O que eles vão fazer agora que já deu merda lá com o Tetsu, né? Com o poder. Enfim, aí o coronel sai da meio da reunião lá, porque ele tem as ideias dele, né? Acaba depois colocando ela em prática. Mas o coronel também é um personagem que a gente pode ver como um vilão ou um antagonista, né? Pra mim, ele é o maior vilão do filme. Quer dizer, é tudo desenhado pra gente ter raiva dele. Faz sentido, verdade. Querendo ou não, ele tá envolvido em tudo, né? Todo o projeto, desde a criação, tudo. Mas é o personagem também que quer que nada. Ele quer manter o Tetsu pra ele, claro, e ter um domínio daquele poder, mas também tenta fazer de tudo pra que o Akira não desperte e que o poder dele seja revelado, né? Sim. Mas a partir do momento que ele não quer que isso aconteça, mas quer usar o poder do Tetsu pra bem próprio, vamos dizer assim, então ele é um filho da puta do mesmo jeito. Mas o moicano dele é legal. Eu gostei do bigode. Aquele moicano dele é ridículo, mano. O bigode é legal. É uma continuação da cabeça dele. É, mano. Cyberpunk isso. Sim. Cyberpunk. Não tem nem um degrauzinho, assim, a continuação da cabeça do maluco, não tem como. E na hora que eles estão lá no conselho, na verdade nem aconteceu a bosta ainda. Eles estão tentando discutir o projeto em si, né? Porque até agora, até aquele momento, eles não tinham conseguido porra nenhuma com o projeto, não tinham conseguido dominar o poder que eles queriam dominar e eles estavam falando, caralho, a gente poderia usar o dinheiro pra outras coisas, sabe? Entendeu? Mas acabaram não usando pra nada, né? É, porque acabou dando bosta, teve antagonismo do general, e aí deu toda a merda, o cara tomou o controle, e aí fodeu a porra toda. Mas a gente comentou do Nezu, que é um personagem que alimenta a revolução, aquela revolução contra o sistema, mas a gente tem uma personagem importante também, que é a Kei, que é parte daquela revolução, e é uma personagem que se aproxima muito do Kaneda durante a história, que pra mim é uma das melhores personagens do filme. Vocês gostam da Kei? Ah, cara, pra ser bem sincero, é Mais ou menos. Eu acho ela meio sem sal, né? Sem personalidade. Só porque ela é controlada da boa parte do filme, é verdade. É, porque ela é controlada pela revolução, né? Pelo aquele grupo revolucionário. É, não vejo ela ter muita opinião com relação também ao relacionamento que ela cria durante o filme. Depois ela é controlada pelas crianças. No final ela vira tipo meio que um fantoche. Não, eu não sei, cara. Eu vi ela meio como uma personagem meio sem sal. Mas ela meio que não... Ela não influencia... A influência dela no filme é motivar o Kaneda, né? Sim. Talvez também eu esteja tendo uma visão do mangá. Exatamente. Eu acho que eu não sei se no mangá tem alguma diferença. Quem pode falar... acho que o Anderson pode falar melhor, né? Cara, não sei se vocês querem que falem durante ou separem pra separar, falar tudo depois. Não, pode falar. Pode falar. Então, isso no filme... No filme ela é mais um meio pra Kyoko, que é aquela criança número 25, é aquela que tem as tranças no cabelo. Então ela tem um elo telepático muito forte. É muito diferente do mangá. No mangá, dando um spoiler assim, ela é uma das armas que é usada contra o Akira, contra o Tetsu. Então, assim, ela tem uma, como é que pode dizer, uma importância muito maior no mangá do que na animação. Até pela questão do tempo. Então, a animação, enquanto foca muito mais no Kaneda, até por conta da amizade com o Tetsu, no mangá, ele nem é tão importante assim. Ele luta contra o Tetsu, mas durante um período ele nem chega a aparecer, ele fica desaparecido. E é ela que toma o controle da situação e vai atrás, entendeu? Então, são tratamentos diferentes. Mas isso eu até entendo, porque quando o filme saiu, ele tava no meio da publicação do mangá. O mangá foi publicado até no 1990, quer dizer, então ele não podia contar muita coisa, senão acabar perdendo sentido, sabe? Então até entendo essa adaptação da personagem. Eu gostei dela do filme, mas talvez eu esteja pensando um pouco com a cabeça no que eu li do mangá, que são os dois primeiros volumes, que são basicamente o filme. E ela tem uma construção melhor, né, no mangá. Então no filme também não dá pra construir todos os personagens muito tempo. Como o filme tem o foco nos dois personagens, no Kaneda e no Tetsu, na amizade dele, na relação deles e toda a história por trás, mas sempre influenciando eles e as ações deles, por isso que eu pensei que eu gostei mais da Kame, talvez. Talvez seja uma visão maior do mangá, não do filme em si. Mas dentro do filme são os personagens que mais aparecem, né? E a gente tem as crianças, né? Que é o número 25, número 26 e número 27. Que são os experimentos lá. A Kyoko, o Takashi e o Masaru. São chamados os Espers. Os Espers. Bela nomenclatura, né? Não, eu não lembrava dessa nomenclatura. Vem de Final Fantasy VI. Isso é uma... Por isso você achou na internet de fato escrito lá? É, o jogo só saiu depois, tá? Mas tá bom. Ops. Vem do futuro. É que Akira se passa em 2019, então já tinha acontecido. Exato. Antes é o cara, velho. Muito foda. Ele já tinha entendido, né? O cara me salva. Mas os personagens, os três experts, eles são bem legais, cara. Eu gosto deles, mas principalmente por causa da manifestação dos poderes, né? Quando eles entram em ação e entram nas batalhas. Isso é bem legal, porque tem horas que Tetsu quase morre duas vezes e ele é salvo justamente por essas crianças, né? Uma coisa que eu fiquei meio na dúvida foi, tipo, cada um tinha uma espécie de poder ou todos tinham o mesmo tipo de poder? Eu acho que todos tinham o mesmo poder. Tipo assim, eles têm o desenvolvimento telecinéticos, caralho. Tanto que eles foram meio que treinados junto com a Kira, se eu não me engano. Só que eles não chegaram a se desenvolver tanto quanto ele no período lá, né, antigo. No início daquele primeiro experimento, onde ocorreu a Terceira Guerra Mundial. Mas eles têm basicamente o mesmo poder, eu acho. Não, eu falo isso porque o Takashi, ele tem muito aquele negócio dele sumir, né? Ah, mas é uma habilidade de todos. É uma habilidade de todos, mas assim, cada um tem um foco um pouco maior em determinada parte do poder. Por exemplo, a Kyoko, ela consegue fazer comunicação à distância, coisa que os outros não conseguem. Por isso que ela consegue falar através do corpo da Kei, entendeu? Aí o Takashi, por exemplo, ele já consegue fazer coisas de teletransporte. Você pode ver que todas as vezes que eles precisam fugir, o Takashi tá junto. E o Masaru, eu esqueci dele agora, porque não, na verdade nem foi mostrado muito, né? Não, do Masaru. Ele é o... Mostra muito, é o mais comum. Só mostra a habilidade de telecinese mesmo, de destruir as coisas e tal. É. A cena que eles aparecem inicialmente, que eles têm o primeiro contato com o Tetsu, pra mim é uma das melhores do filme. Que eu gosto muito dessa cena, de todo jeito que ela é construída, que é o pesadelo lá do Tetsu, a ilusão que eles criam. É muito foda, realmente é muito foda essa parte. Vai desde a parte dos bonequinhos, né? Do ursinho, do carrinho e de coelho, acho que é um coelho. É, o carrinho, um coelho e um urso. Isso, pequenininho, mas depois eles ficarem grandes, né? E toda aquela parte, aquela cena é uma das melhores do filme pra mim. Então a primeira aparição deles pra mim ali é uma das melhores cenas do filme. Eu gosto bastante e eu me lembro mais desses personagens por causa disso. Não, não acho que eles estão importantes no filme todo, né? Mas a cena que eu mais gosto deles é ali. Parando pra pensar na questão de, né, das ideias de todos aqueles frames, todas aquelas cenas serem feitas a partir de vários quadrozinhos. Imagina quanto trabalho não deu fazer várias peças de brinquedo se unirem pra montar, tipo, um urso gigante, um carrinho gigante. Caralho, pra fazer aqueles efeitos, aquelas cenas, puta que pariu. Aquela cena do urso é muito foda, cara. Você fica olhando assim, você percebe cada parte se encaixando, formando, cara, é muito foda. Então, antes eu pensava assim, ah, vai juntar um monte de tipo, sei lá, uma pecinha acinzentada pra não vai virar uma mancha, né? Uma mancha ficando na outra e tal. Cara, eu fui pausando e analisando, você nota que são peças, as pecinhas são brinquedos infantis, são várias coisas infantis. E, velho, tem sombra, tem cor, tem profundidade as peças. Caralho, como é que eles fizeram isso, velho? Que foda. A sombra também é uma técnica de animação muito utilizada no Akira, mas é uma coisa que eles inovaram também bastante, que é a utilização de sombra no decorrer do anime. Também é uma coisa que eles colocaram ali como que foi bem inovador. Não inventado pro Akira, né? Mas que eles fizeram de um jeito diferente, né? A iluminação, iluminação e sombra, né? É, não era costume nesse tipo de animação, né? Na época. Então, basicamente, com esses personagens, a gente constrói toda a história, né, do anime. Acho que não tem, no anime, no filme, não tem um personagem, mais algum personagem que é de tão importância que nem ele, quanto esses que aparecem, né? Já são bastante personagens. Não, o núcleo já tá o núcleo principal já tá aí. O Tetsuo, acho que no começo ele evita aquele acidente e tal, é pego pelo governo, pelo exército, e ele é levado lá para as experiências e acaba desenvolvendo os poderes dele. E uma coisa legal, que o filme trabalha muito bem o desenvolvimento dos poderes dele, mas uma coisa que a gente comentou nos personagens foi do flashback. Eu acho que o Akira trabalha com poucos flashbacks durante o filme, mas que são pontuais, muito bem feitos, e acaba não sendo cansativo, que é uma coisa que me incomoda em muitos filmes e séries, que é excesso de flashback. Eu acho que o Akira tem um flashback no final do filme, e tem um durante, no meio do filme, que mostra ali a relação do Kaneda com o Tetsuo no começo ali, que eles se encontraram pela primeira vez. Só. Se eu não estou esquecendo de nenhum, né? Acredito que é só isso mesmo, viu? Que eu me lembre também, acho que é só nesses dois momentos. E o do final é usado justamente pra você juntar toda a história e entender tudo que aconteceu lá no começo, né? Então, pra mim, foi usado muito bem. Precisava. Então, como é uma história contínua ali de um período de tempo curto, né? Eu acho que deve passar, sei lá, alguns dias a história. Tem um espaço de tempo prolongado, né? Uma coisa contínua. Funciona muito bem. É, a partir dessa parte aí vem a fuga do Tetsuo, né? Uhum. Que aí ele vai encontrar as crianças de novo. Tem a primeira demonstração do poder do Tetsuo, né? Que ele começa a entender os poderes dele. Depois que ele é atacado lá pelas crianças, vamos dizer assim, né? Ele começa a entender os poderes dele e vai atrás daquelas crianças pra saber que elas fizeram aquilo, né? Aí ele vai conhecer os poderes dele. Então tem a demonstração do poder dele no laboratório e começa a matar as primeiras pessoas. Então ele começa a pegar gosto por usar o poder dele, né? Então a gente vê a escala de evolução do poder dele e como o personagem vai mudando, né? A gente sabe que ele tinha no começo do filme, ele tem muita admiração pelo Kaneda no começo, a gente sabe que ele tem admiração pelo Kaneda e tem aquela expectativa de superar ele de alguma forma. E quando ele tem esse poder, ele vê que ele não pode superar só o Kaneda, ele pode ser a pessoa mais forte de todos, ele pode mandar em quem ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. É, mas aí nesse momento ele já tá meio que naquele foco dele de achar o Akira, né, cara? É, exatamente. É porque ficam sussurrando esse nome pra ele toda hora, porque até então você não ouve da boca de nenhum personagem. Só aparece na cabeça dele que fica Akira, Akira, e aí ele começa a ter muita dor de cabeça por causa disso. Então não é só o fato dele da competição, da sede de poder, ah, porque agora eu sou mais fodástico, que é simplesmente porque o cara começa a ficar meio doido também, né? Imagina, uma voz falando na tua cabeça não é a coisa mais legal do mundo. Aí se ele começa a fazer uma pancada de cagada. E o que eu tô falando? Fala, Sanderson, então é mais tenso ainda. Sanderson. O que eu tava vendo, tipo, lá no lugar onde o Akira tá preso, né? Onde o coronel lá deixa ele preso lá. É, tem lá, Akira embaixo tá número 28, né, cara? Ah, ele é o... Ele é o 28, né? Isso, ele é o número. Isso, ele é o 28 e o mais poderoso deles. Que é mostrado no flashback, né? No flashback final lá. Ele sendo tratado lá, tal. Tá, começo da pesquisa, né? Que ele... Eu não entendo a contagem, mas aparentemente, pelo que eu entendi, ele foi o primeiro a ser desenvolvido. Ele foi até antes das três lá. Ou ele foi ao mesmo tempo, eu imaginei que ele foi antes. Eu acho não, até por... primeiros, porque numa das últimas cenas do filme aparece uma das crianças chegando no local onde eles faziam os testes e o Akira já estava lá, né? Eles já estavam fazendo testes com a Akira. Só que essas experiências eram feitas com essas crianças, a diferença é que assim, cada uma ou não manifestava ou já tinha um grau maior desse tipo de poder. O Akira é um valor que eles nunca tinham chegado com nenhuma das outras 27 crianças anteriores, entendeu? Por isso que ele tinha um tratamento diferente, diferenciado, todo especial, e aí essa menina descobre que as coisas que ocorriam com ele, ocorriam já no quarto lá do orfanato onde eles estavam, porque o flashback mostra eles brincando lá e tal. Não. Uma coisa que eu não entendi direito é aquele, sabe aquele aparelho que o doutor fica olhando direto? Sim. Que é umas ondinhas de energia, eu não entendi direito aquilo, não sei se aquilo é um tipo um medidor de energia, ou tipo, é como se fosse a aura do... Isso. A essência, né? Como se fosse um medidor da capacidade de poder do personagem. Então, quando ele mostra o do Tetsu, você pode ver que ele é um círculo, né? Mas ele tem ondulações até baixas. Quando ele mostra a comparação com o do Akira é quase um globo terrestre, cobre tudo. Uhum. Só que aí ele mostra depois que aquilo vai crescendo, né? Eles vão ficando parelhos ao longo do filme. O que eu achei estranho é que, vamos dizer que se for um medidor, mas não tem aquela cena que o Treco virou um bebê e tentou agarrar o professor lá, meio que jogou uns tentáculos no professor? O medidor não faria aquilo. Quando o Tetsu vira aquela coisa gigante, tem uma cena em que o professor olha pra aquele medidor, só que tem o formato de um bebê. Aí ele tenta se aproximar e ele tipo meio que ataca assim. Ah, lembro. Uhum. Ah, não, é que talvez seja a fusão, né? A van onde ele tava foi esmagada, não é que o holograma. Ah, não, eu entendi o que o Valdo falou. Talvez seja uma. Tipo, como se tivesse tipo uma fusão do Tetsu com Akira, né? Ou então com o ressurgimento do Akira, sabe? Uhum. É, tem sentido. Isso que eu achei engraçado. Naquele momento já liberaram o Akira, né? As partes dele. É, na verdade, as partes. Porque o Akira, até o coronel explica que ele é uma ideia. Ele acabou virando um conceito porque eles não tinham como estudar o personagem. Então eles resolveram dissecar o Akira e conservar as partes dele para que futuras gerações possam pesquisar os poderes. E aí é nessa parte que a gente percebe que, na verdade, não foi uma bomba que explodiu em Tóquio. O Akira. Exatamente. Uhum. Aí a primeira vez que hoje a gente já sabe, mas a primeira vez que você percebe isso é que a sua cabeça explode junto, sabe? É verdade. É, muito legal. Eu tava pensando, será que não foi o próprio Akira que plantou aquelas visões na cabeça do Tetsu e fez tudo pra atrair ele? Sim. No filme isso fica meio batido, mas no mangá é exatamente isso que acontece. Ah, tá. Porque é como se ele quisesse, apareceu alguém forte que vai conseguir me libertar. Então vem e me liberta. Spoiler aqui, no mangá o Akira tá vivo. Caralho! E no mangá, o doutor, assim que ele conhece o Tetsu e vê a possibilidade, a capacidade que ele tem de controlar a energia, ele vê ali um receptáculo pra controlar o Akira de alguma forma. Eles querem controlar o Akira de alguma forma, né? Eles veem no poder do Tetsu uma possibilidade daquilo acontecer. Mas no anime ele acabou indo pra um outro lado, né? É como se o Tetsu fosse poderoso, só que ele não conseguisse controlar e virou aquela mutação bizarra e acabou explodindo. Eles trabalharam com a ideia do Akira, né, no filme, não com um personagem. Sim, sim, sim. Falar em Tetsu poderoso, cara, ele é muito poderoso. Caralho, velho, muito. A cena da ponte, puta, cena da ponte. As cenas são muito fodas, cara. A cena da ponte que o Velto tá falando, cara, é muito da hora. Do princípio, né? O cara atirando aquele bala de canhão nele, cara. Ele se defendendo. É muito da hora, cara. É, mas assim, pra mim, o suprassumo foi quando ele foi até o estratosfera pra destruir o satélite, mano. Aquilo é demais, mas, né, cara? Pior que ele chegou mó tranquilo. Mas é muito legal isso, né? Porque é realmente a escalada de poder, né? Até a referência ao Super-Homem, lógico, coloca a capa, voa e vai lá pro espaço pra destruir um satélite, é referência total. Mas é a escalada de poder. O Tetsuo, a gente vai vendo ele lutando com o guardinha ali no corredor, depois ele luta com o tanque, depois ele luta com o satélite. Então, o poder dele vai crescendo e obviamente, não vai conseguindo controlar. Tem uma hora que ele não consegue controlar. Eu acho que ali, quando ele destrói o satélite, é ali o domínio maior do poder. E ele sabe que ele é forte, ele tá dominado por aquela sensação que ele tem. Deve ter uma sensação boa do caralho quando você consegue destruir um satélite. Até ele não conseguir mais controlar aquilo. Se um satélite lança um raio e corta meu braço fora, eu também ficaria... É, faz sentido. E mesmo assim, cara, o Kaneda, na luta contra o Kaneda, você não percebe uma luta, tipo, meio que diminuiu o poder do Tetsuo pro Kaneda equilibrar, sabe? Não, cara, é uma luta bem, bem feita, sabe? O Kaneda foge, dá um tiro assim, uhum. O Tetsuo, ele fica bem incomodado com o Kaneda, né? Então ele não é frio da maneira que ele tava sendo antes. Então, cara, é muito da hora essa a luta entre eles mesmo. Aquela arminha do Kaneda, que nem o César falou na abertura, cara, é muito foda, cara. Não é do Kaneda, é dos caras lá, né? Do exército lá. São dos mas, caras, pô, virou a arma dele, né, cara? Virou a arma dele, ele carregando a bateria com a própria motocicleta. Mano, achei muito foda. O legal é que essa luta, tipo, virou uma luta de oportunidade. Não é que o Kaneda foi lá e bateu de frente com o Tetsuo. Tetsuo, obviamente, conseguiria destruir metade do Japão com um soco. Só que naquele momento, a situação da amizade deles, aquele conflito de emoções, mais a questão do Kaneda, pô, o Everton falou, deu um pulo, conseguiu abaixar, se escondeu, apareceu ali do nada, fez isso, fez aquilo, foi gerando, foi levando a luta, entendeu? É, escalado, que nem eu falo, com o Tetsuo, ele teve a evolução do poder, beleza, você vê que no final ele tá com poder extremo, ele não tá poupando, não tá deixando de usar, ou então eles usaram artifícios pra que ele não pudesse usar o poder total ali naquela luta. O Kaneda não, o Kaneda não ficou mais forte durante o filme, ele é o mesmo, do começo ao fim. O que ele pegou foi uma arma, que ele pode, qualquer um pode fazer isso, e pegou a moto dele de volta pra usar de novo no final do filme ali, como um objeto dele que faz parte do personagem. E isso é bem legal, né? Você não precisa equilibrar os dois personagens pra eles ficarem a pé, tipo, a gente sabe que um é muito mais forte que o outro, então eles mantiveram isso até o final do filme, então eles foram coerentes com isso até o final do filme. Então eu acho que essa galera veio pro futuro, assistiu o Torneio Patriarca, viram o quanto um cenário influencia numa batalha e fizeram essa batalha do filme. Mas o cenário era a favor do Tetsuo, né? Droga. Merda. Porque aquele estádio do Olha o tamanho que o cara ficou, ele virou o cenário, cara. É tipo isso. Ah, não, mas a luta do Kaneda é antes, né? Antes de ir pro estádio, né? Essa primeira luta. A primeira luta é bem antes. Um pouco antes, né? Não é bem antes, não. Não, mas mesmo assim, cara, e tem uma outra cena que é muito foda, que nem a do ursinho, né? Do Tetsuo montando o braço de novo, né, cara? Sim. Cara, aqui você também é a mesma coisa, pô. Você parar e ficar vendo, você vê pecinha por pecinha montando, cara. Olha, é muito foda mesmo. Isso é mais um puta de um trabalho que deve ter dado pra fazer. A gente tem uma parte, fazendo uma comparativa ao mangá, que é uma coisa que é bem legal, o Anderson pode até falar melhor, que... Eles conseguem pegar cenas do mangá, que tem um contexto totalmente diferente do que tá acontecendo ali, do ambiente que eles estão até. Eles colocaram no filme de uma maneira que faz total sentido, mas pra quem leu o mangá vai automaticamente reconhecer. Uma cena, por exemplo, é quando o Kaneda pega a moto daquele policial lá. Aquele policial, o cara do exército, né? Aquela moto voadora lá. No mangá é totalmente diferente o contexto que aquilo acontece, é naquela base, na parte do Akira. E no anime, você remete àquela cena que você leu no mangá, e é um contexto totalmente diferente. E que funciona muito bem. Isso eu acho que é um mérito muito grande da animação também. É legal porque assim, uma cena que ela até tem uma certa similaridade, assim, né? Porque é uma cena. É a cena quando eles estão descendo pro laboratório onde está o Akira, que aí fica embaixo do estádio que tá em reforma. Mas não teria como fazer igual o mangá, sabe? Porque senão ficaria muito longo e sem sentido com o que estava sendo contado. Sim, e por isso que é um mérito, né? Você conseguir usar cenas de ação, ou então qualquer cena que vai se fazer você remeter ao mangá dentro de um contexto de uma história diferente, né? Seus pontos chaves iguais, né? Mas uma história diferente. É, tem uma outra cena dessa também, que é quando o Kaneda, ele tá disparando aquela arma laser no Tetsu, e uma hora ele atira e a bateria acaba. E no mangá essa cena acontece, mas é em outro contexto também com o Kaneda. Na verdade, ele tá roubando a arma, aí ele bate no cara com que ele tá com a arma, e na hora que ele vai atirar, a bateria acaba. Mas assim, é uma cena usada em momentos diferentes, mas que tem a mesma finalidade, ou seja, mostrar que o personagem a todo momento ele tá correndo perigo. Ele não pode só depender de coisa técnica, ele tem que saber se virar também. Você comentou essa questão do perigo, né? Voltando, pô, espero que não fique ruim isso que eu vou falar agora. Teve uma cena que me deu muita sensação de, não digo perigo, mas a sensação de, pô, esse mundo é distópico, isso aqui não é um desenho de criança, e essa porra aqui é pra matar mesmo, que foi aquela cena logo no começo do filme, que o Tetsu tá na moto com a menininha, que os caras pegam ela, rasgam a roupa dela, dá aquela impressão que vai ter alguma coisa, né, um assédio sexual, sei lá, e o outro chega e fala, ah, cala a boca, e dá um murro na cara da menina que cai no chão com a cara sangrando, toda inchada. Quando eu vi aquela cena, moleque, eu falei, caralho, que é isso, velho? Até então eu só tinha visto os defensores de Atena e os ursinhos carinhosos. Do nada os caras metem um murro na cara de uma menina e eu falo, caralho, porra é essa? É, então, mesma sensação que eu tive assistindo VHS, eu olhei aquela cena e olhava pra cara do meu pai, né? Tipo, mano, o que ele tá me botando pra assistir? Aí eu olhava pra TV, eu olhava pra cara dele de novo, caralho, velho, não tô entendendo nada, foda. E tem uma coisa que eu acho que deixa mais você impressionado, assim, no meu ponto de vista, que o character design, né, o design dos personagens, ele, se ele fosse uma animação sem violência, sem nenhum tipo de sangue, e uma animação normal, como a gente tinha naquela época, você a comprava, não é um desenho de personagem pra ser uma coisa mais adulta. Os caras dão muita risada, né, sempre tão sorrindo, Kaneda, principalmente, né, mas outros personagens, o olho, assim, não é tão anime, né? Não, essa é uma característica importante da animação, porque o Katsuhiro Otomo, ele quis fugir muito do estilo padrão de mangá, que é olho grande, cabelo espetado, sabe, esse tipo de coisa. Ele preferiu usar uma abordagem que fosse mais próxima com a realidade. Você pode ver o traço dos personagens, o cabelo são diferentes, mas é mais condizente com o cabelo humano, os olhos são muito mais próximos de um olho real de uma pessoa japonesa. Isso pra época até foi meio que, como é que eu vou dizer, foi um pouco polêmico assim no Japão, porque todo mundo, ele tá menosprezando a cultura e etc, mas depois de ler a primeira revista eu acho que isso caiu por terra, entendeu? Então foi intencional o negócio, né? O cara já tinha ideia do que ele queria fazer. Foi. Mesmo porque ele tem influência, falando, né, sobre a obra, ele tem influência de cultura ocidental, mas é óbvio que ele tem. Mas só pra ter a ciência que ele falou que tem influência de cultura ocidental, né? Qual o nome daquele filme? Juventude Transviada? É isso o nome do filme? É isso mesmo, ele fala bastante desse filme, que ele pegou ideia pro Akira. Eu não sei se o Sanderson passou por isso na primeira vez que ele viu o filme, mas a cena da ponte, além de todas as qualidades que a gente mencionou e que de fato é, eu também me peguei com aquela bobeira de criança, sabe? Quando eu vi o Tetsu entre o povo e os soldados, eu falei, toma seus feios, ele vai salvar todos os inocentes, morram, vilões, ele vai matar todo mundo na ponte. Não, mano, eu não tava entendendo nada, na moral, não tava torcendo pra ninguém, eu não sabia o que tava acontecendo, eu só tava vendo raio, tiro, explosão, nego voando, eu não tinha torcido. Seu pai coçando a cabeça, tipo, o que que eu fiz com meu filho? Caralho, por que que eu peguei essa merda desse VHS? Não, na verdade, ele tava com cara neutra, sabe, fumando cigarro dele, tipo, de boa, sabe, mano, não vou admitir meu erro. Eu acho que seu pai queria assistir. Seu pai tava gostando e não queria falar, né? Ele gostou, ele gostou do filme pra caralho, tá ligado? Só que botar pra assistir junto foi um erro, né? E ou um acerto. Mas na hora eu só não tava entendendo nada, mano. Na hora que todo mundo morreu, eita porra, eu gostei só na hora que aquele velhinho lá que era da seita do Akira morreu, porque ele me irritava. Ele era muito feio, gritava, eu não gostava dele. Quando ele morreu, eu falei, yes, ele morreu. Aí é que tá, cara. Ele não é ele, é ela. Mentira. Agora você tá na minha cabeça. É, então. Tá aí, ó. 27 anos aí. Aí é que tá, cara. Não, isso é importante, porque é uma das diferenças entre o anime e o mangá. No filme, a Lady Miyako, que o Sanderson não gosta, é a número 19. Ela é meio que um sacerdote ali que tá pegando a vida do Akira de novo, etc. E morre de uma forma idiota com aquela hora da ponte. No mangá, é ela quem vai, que monta uma resistência contra um império que depois surge lá quando o Tetsu explode, etc. E surge um império entre ele e o Akira, e ela que monta a resistência. Então, assim, ela monta a linha de frente que vai combater o Akira no mangá, entendeu? Quer dizer, no mangá, ela é extremamente importante pra história. No filme, ela foi deixada totalmente de lado, entendeu? E foi dublado por um homem. E ela tem poderes, então, né? Já que ela também fez parte da experiência. Sim, ela era mais bem sucedida antes do Akira. Mas se eu não me engano, no filme chega a mostrar que ela tem um número na mão. Mostra? Sim, é 19. Mas não faz menção nenhuma ao poder dela. Ah, nada. Ela é só como se fosse uma sacerdotisa, entendeu? Entendi. Uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem da adaptação, eu acho que, eu já li muito mangá, né? O Akira é um dos mangás que tem maior fluidez e você consegue perceber a ação. É muito bem desenhada a ação do mangá. Então você consegue perceber bem o que tá acontecendo. Tem mangá que você vê... Eu vou citar um mangá que eu acho que a ação é meio... Eu gosto muito desse mangá. Mas eu acho que a ação podia ser melhor que Samurai X. As pessoas vão me xingar agora. Eu acho que às vezes as cenas de ação não são muito fluidas. Mas o Akira é um dos que tem melhor nesse aspecto. Eles conseguiram transmitir isso muito bem na animação. Também eu acho que já foi um fator que eles já pegaram uma obra que tinha uma ação muito bem desenhada e deve ter ajudado muito pra você passar pro anime. Samurai X, ele tem uma ação muito boa no anime, né? Agora no mangá eu nunca vi. Não sei como é que é. Assim como você está falando também da ação, né? Do desenho mesmo do mangá, cara, o mangá também tem uma coisa pra mim que é o ponto-chave que eu acho que deixa ele muito bom, sabe? Que é a ambientação, cara. O desenho dos ambientes, os detalhes, trouxe isso daí também pra animação, cara, é muito bom. No mangá você percebe cada detalhe do ambiente, daquela cidade, daquele mundo, né, cara? Fica muito legal. Na animação também, né? Pô, bem lembrado, Everton. A cidade, os detalhes em geral, velho. Caralho, que obra de arte da porra, velho. Muito, muito foda. Traz toda aquela pegada cyberpunk e mesclado com o mundo caótico. Na verdade, ali é uma aula, caralho, como é um cenário cyberpunk, né? Todos os elementos ameaçados gigantes e a cidade zoada, né? As pessoas marginalizadas e a gente tem aquelas propagandas, né? Letreiros gigantes. Eu vejo mais como se fosse um princípio daquela cidade cyberpunk, por exemplo, do Blade Runner, tá ligado? É como se fosse a cidade do Blade Runner, só que alguns anos antes, sabe? Isso que eu fico pensando, quem será que idealizou primeiro esse cenário, né, cara? Qual foi a origem dessa? William Gibson no livro Neuromancer. Foi no Neuromancer mesmo? Foi no Neuromancer. Ele não só cunhou o termo, como definiu o que é o termo, que basicamente é um cenário, um mundo onde você tem uma alta capacidade tecnológica, um contraste com o sofrimento da vida, ou seja, a vida é muito pobre enquanto você tem máquinas muito desenvolvidas, sabe? Sim, eu até li Neuromancer, mas eu não sabia que essa ideia de cenário tinha partido dele. Partiu daí. O primeiro registro até da palavra vem daí. Inclusive, recomendo que leia esse livro, quem não leu. É muito foda. Sanderson, você foda. Leu o livro? Isso que é a parte que eu tô mais impressionado aqui de todos os comentários. Eu li. muito louco. Mas é... Não, mas é mentira, não. Eu tô falando que é mentira porque o Sander já tinha comentado que ele leu o livro quando a gente gravou sobre Ghost in the Shell. Isso, vê aí o número do... Faz o jabazinho aí direito, vê o número do podcast e pede pra todo mundo ver. Podcast Nerd pra Ghost in the Shell. Recebeu uma adaptação em live action. Akira, obviamente, como uma das animações mais famosas que existem, principalmente no mercado asiático, tem pela Warner os direitos para gravar um live action desde muito tempo atrás, 15 anos, 16 anos atrás, eles têm há muito tempo. 2004, mais ou menos. Porque eles tinham primeiro um projeto lá com um diretor que eu não lembro o nome, aí depois passou pro Dicato como produtor, a produtora dele ia produzir, ia fazer o filme, ele não ia atuar, ele ia ser o produtor do filme, e agora já tem outro projeto nas mãos para a direção do Taika Waititi, do Thor Ragnarok, agora mais recentemente, né, e do roteirista que eu esqueci o nome, mas é o cara que roteirizou Defensores, Demolidor, fez uma série da Marvel aí. E tá na gaveta, o Warner tem esse projeto há muito tempo. Vocês acham que funcionaria um live action do Akira? Mas, detalhe, o Taika Waititi falou que vai, se ele for fazer e os projetos dele é adaptar o mangá, ele não vai fazer nada diferente do filme, porque ele falou que é um dos filmes favoritos da vida dele e ele não vê como fazer um filme live action adaptando exatamente aquele filme, então ele quer se basear no mangá, que é bem diferente, tem bastante informação ali, o que pode ser perigoso. E ele já falou que queria, que vai usar atores asiáticos nos papéis principais, mas isso aí ele tá falando da boca pra fora, né? Quero ver quando a Warner pressionar lá. Mas enfim, o que, que vocês acham que funcionaria um live action de Akira? Não, nem fudendo. Me dessa ideia. Nem fudendo, por favor, queime essa ideia, queime os direitos, matem o filho da puta que quer fazer isso, não façam isso, pelo amor de Deus. Ivaldo queria, né? Ivaldo, seja do contra. Cara, é do Vinícius, eu ia falar que talvez então, seria interessante. Você lê minha mente? Exato. É, a gente é uma conexão de muitos anos, né? Que delícia, cara. Literalmente de anos, né? Ah, não sei, cara. Eu acho que talvez no mundo onde a gente tem a Blade Runner e outros filmes de ficção científica decentes, talvez, com muita sorte, dependendo do que eles fossem trazer, daria até pra fazer uma adaptação legal. Nada que superasse, jamais vai superar o filme original, óbvio, a animação original. Mas, de repente, poderia ser alguma coisa boa, expansão do universo, sei lá. Eu acho que, dependendo de quem vai fazer, como seria feito, poderia até sair uma coisa legal. Eu acho que, em termos de comparação, rapidinho, eu acho que é mais fácil fazer um Akira live action com Ghost in the Shell que foi feito, pra mim. Então, eu também acho. É, eu acho que se eu fosse... Chama de outro nome, sabe? Chama de... É, qual é o nome dos bichinhos? Esper, dos moleques? Já fizeram, gente. Já fizeram Akira live action. É o poder sem limite. Exatamente. Não, pior que é verdade, né? Igualzinho. O filme é bom, cara. Não, o filme é legal mesmo. O filme é bom. Cara, se eu tivesse os direitos de Akira, eu faria... Você tava fudido se você tivesse os direitos de Akira. Não, mas não aí se eu tivesse os direitos, eu ia ter muita grana, né? E talvez eu consiga fazer alguma coisa. Mas baseado no nosso podcast de games que mereceu filmes e todos os filmes que a gente criou, a gente tem ideias boas. Pode falar, eu confio em você. Tem ideias boas, né? Ideia de Patriarca Produtoras. Então, cara, eu acho que seria interessante fazer... E volta, cala a boca. Eu acho que seria interessante fazer uma nova sequência de animações, cara. Mas contando a história do mangá. Eu nunca li o mangá, depois que a gente tá conversando aqui, me interessei, eu vou procurar, mas eu acho que seria interessante também tentar utilizar, sei lá, dessa nova possibilidade tecnológica aí, que chama computador, pra fazer um negócio de alta qualidade, né, manter a alta qualidade, porém, né, trazendo um pouco pra atualidade, e sei lá, não precisava ser um único filme, né, fazer a coisa condensada em um único filme, faz uma trilogia pra contar a história que se passa no mangá de forma integral, aí sim eles fariam uma outra abordagem pra história em si que valeria a pena, né? Se não, deixa do jeito que tá, mano. Deixa o filme de 88. É uma ideia interessante, mas se você for pensar na cabeça das produtoras hoje em dia, corre o risco de ser aquele 3D, 2D, tá ligado? Isso aí seria uma bosta. Nossa, é bem isso mesmo. É, e eu prefiro que não tenha nada. Foda-se. Sabe o que podia fazer, cara? Podia ser adquirido pela Netflix e fazer no estilo Castlevania ali, sabe? Serializa o restante do mangá em 8, 10 episódios ali e pronto. Fecha o ciclo, entendeu? Sem inventar demais. Isso é foda. Mas também. Até porque, né? Stranger Things é muito influenciado em Akira também. Porque onde já se viu crianças que são chamadas por números? O poder da Eleven é o poder do Tetsuo e das crianças. Do Akira. No mangá isso é muito mais explícito, porque é dito que algumas daquelas crianças, eles eram usadas como armas para espionar os inimigos, que é justamente o que acontece com a Eleven na primeira temporada. Então é muito nítida essa referência. As influências a gente não fala brincando, realmente são muitas, né? O Rian Johnson, o diretor recente do Star Wars, Os Últimos Jedi, ele tem um filme chamado Looper, Os Assassinos do Futuro, se eu não tiver enganado, que é Assassinos do Futuro, que sim, é muito bom. O Bruce Willis. Joseph Gordon. Exatamente. E ele falou abertamente nas entrevistas que Akira é uma das influências dele pra cinema e também pra fazer o Looper. Exatamente. Que é muito legal, né? Por sinal, um filme muito bom. Com certeza. O Christopher Nolan também já citou Akira. Inception. Então, Akira. Principalmente quando ele... Só não tem ninguém poderoso. Você vê muito do Akira. Agora estou pensando que Inception é uma cópia descarada de animes, né? Porque se a gente pensar no Akira e pensar no Páprica do Satoshi Kon, que tava passando agora recentemente. Outra obra de arte também. Que é Inception, né? O Everton viu esses dias, ele pode falar melhor até. Que é verdade. Eu assisti ontem esse filme, cara, é muito, muito parecido. Mas então vamos terminar por aqui, já falamos do filme, do que a gente achou, das nossas expectativas pro live action, que não vai sair, provavelmente não vai sair. Eu acho que essa ideia vai ser engavetada, e a ideia da animação é muito mais certeza que nunca vai acontecer, mesmo sendo uma ideia melhor pra mim. Concordo com vocês dois que falaram. Mas querido ouvinte, mande pra gente suas lembranças de Akira, o que você gosta, o que você não gosta, a primeira vez que você assistiu, ou qualquer outra coisa que você queira conversar com a gente, manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Converse com a gente nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, Facebook é /nerdpatriarca, Twitter @nerdpatriarca. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá você tem todos os podcasts, todo domingo tem podcast, pode escutar pelo site, pode assinar o feed, tem notícias de séries, games, filmes, anime, mangá, e é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Alô, alô, gente. Alguém tem uma frase do Akira pra falar no final? Eu tenho uma frase boa. Glass Shadow. Merda. Acaba, acaba com o tchau, pessoal.